994, transmissão às cegas. Chame Recife no 26.85. Obrigado. Oi, 9.000, autorizado Duna, 2.000 pés, 1.010 hoje. Meio controle 19.8. 19.8, boa. Fecha na parte. Dorma bom, 7 no 4, Puca, passando 1.500. Bono 7 no 4, boa noite. Contato radar na decolagem, Sol 230. Após 2.000 pés, direto Jama, após Jama Aracaju. Tá ok, 230, 2.000 Jama, Jama Aracaju, 7 no 4. Portugal, Houston, Porto, Romanet, ready. Roger, clear, to line up and take off runway 10. The wind is 100 degrees, 101. Runway 10, clear for takeoff. Runway 10, clear for takeoff, Portugal, 024. Já. 3520, boa noite, oceano de identificação. Vou em TAP, desça para 3.000 pés do estado de Minas. Direto TAP para 3.000, confirmando ajuste. Ajuste 1010, 1010. 1010. Tower airborne at 51, call 119.8, okay? 119.8, we'll flip and tell us that process. Gower, good. Boa noite, Departure Control, Air Portugal 024, Airborne 1700, Momo. Air Portugal 024, radar contact from Departure, climb to flight level 350, Momo Departure, Gabit transition. Momo, Gabit, flight level 350, Portugal 024. Nova Salvador, é o tá Mike Bravo, na posição 8 do Pátio 3. Prossiga, Mike Bravo, Vitor. Autorizado para o feedback, rebote na forma térmica. Voltaremos, bem. Portugal 024, Salvador approach. Portugal 024, Salvador, go ahead. Fly direct to Gibit. Direct to Gibit, obrigado, Portugal 024. Tá dando agora no 89. Bom, no 89, reporte UIL. Mataremos. 3520, desce para 2000 pés, 1010. O ajuste, o litinário, reporte estabilizado. Para 2000, onde ajustado a 010, forma estabilizado no X-ray. 3520. Portugal 024, contact Recife Center, frequency 126.85. 126.85, Portugal 024, Feliz Natal, obrigado. Feliz Natal. Não. GLS, bom, no 896. 896, cheque trem, chame torre 118.95. 18.95. Foi igual no 896, passando externo, baixou e travando. Autorizado pouso, 896, o vento 120 graus, 10 mais. Ele pouso. 96, solo 04, viva direito, 219 solo. 19 solo. Alô, Salvador, boa noite, 96, lembrando da sua escuta, bom dia. 896, taxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, gente. 3520, estabilizando. 520, completa final, corrida 3289. 1895. Então, 3520. 20 avistado, ajuste no 010. Check 30. Mais travado. 3520, pouso autorizado. Pista no 0, vento no 00 graus, 12 de nós. Livre, pouso 3520. Olá, Salvador, é o Mike Bravo Vitor, forma César Rebote, posição 2, Padrão, muito obrigado e um bom dia. Gente, Mike Bravo Vitor, valeu. Tem 520, solo 09, direito, 219, solo. 219, valeu, né? Salvador, boa noite, contato 3520. Boa noite, 3520, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 3, obrigado, bom dia. 4, decimal 8, Salvador, gol 1896, informação é a Bravo, autorização João Pessoa. Boa noite, 96, autorizado para João Pessoa, nível 370, via Perisco 58, para a pista 10, saída Pulca, transição Caju, controle 199-8, 3.5562. Dado João Pessoa 370, Perisco 58, decolada 10, Pulca Caju, 198, controle 5562 no ajuste do transporte 296. Salvador, muito boa noite, Ayrton. Mike Fone, Hotel Uniforme. Site Mike Hotel Uniforme, para chegar. Eu, por gentileza, estamos no pátio 3, solicitando autorização de reboque para o pátio 1, na posição 8. Autorizado, pushback e reboque. Chame para ingresso no pátio principal. Copiou que é para chamar para ingressar no pátio principal? Sim, eu chamarei para ingressar no pátio principal. Boa noite, 2106. A senhora identificação dessa via para 2000 pés, chegada na área, ajuste 1010. 1010, essa é a peça. Número 1 em aproximação, registrador? Sim. Posso a Duna? Autorizado Duna 2010. A reportagem se atualizava, autorizada a sinal LSC. Obrigado, hein? Hotel Leotan, Mike, Hotel Nicole. Poderemos seguir com reboque até o pátio 1, posição 8. Agilizando até o portão 8, autorizado, Mike, até o uniforme. Agilizando, chame o técnico. Obrigado. É o TAM 3520. 3520, prossiga. Quando possível, copie Aracaju, tá tendo a informação Bravo. Bravo, correto, senhor. Pronto, papel. Afirmativo. TAM 3520, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 190. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo. Após Aracaju, controle 199 decimal 8, transponder 5552, TAM 3520. 3520, autorizado Aracaju, nível 190 via rota, com curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju, 5552198. 5552, escuta o regimento correto, tanto 3520. Portão 3, chame pronto para pushback, acionamento. Chamarei. Sound 0, avistando o gol, 1-8 no meia. 1-8 no meia, gol completa final, torre 118-9. 18 qual? 1890-E5, 95. 18-95. No meio, vai passar externo embaixo, travado. 78 no meia, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 129. Livre pouso na 10, gol 18, 16. Acionamento, gol 1896. Portão 10, aprovado, pushback acionamento, chame táxi, gol 1896. Autorizado, gol 1896. Copiado o teu uniforme, obrigado. No meio, solo aos 4-4, direito, luz 1-9, solo. Direito, luz 1-9, solo, 1-8, no meio. Salvador, boa noite, bom no 8, no meia, lembrando. Conosco no 8, 1 no meia, táxi aprovado via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette aguardando para ingresso, gol no 8, 1 no meia. Táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, gol no 8, no meia.